Breno, Neyce, Ian, Gustavo, Flow, Recife, Remix. Das ruas, Recife, pro mundo. Sequência de drible falado. Escama, trap. Tô driblando a polícia, tô driblando esse otário que só fala, fala, fala e no final faz o contrário. Eu nunca tive empresário, então eu virei empresário. Eu nasci pra ser chefe, nunca vou ser funcionário. A minha bebê entende o meu jeito revoltado. A lua tá em Sagitário e o Breno é de aquário. Coleciono peixe, e ele é o peixe palhaço. Vou ficar rico pro trap, o nerd virou estagiário. Sequência de drible, então para o beat, Ian. Tô esculpindo Recife, eu sou Breno e não Brenão. Chota dela igual Veneza, ela desce no tobogã. Brincando com meu coração como fosse Mirabilândia. É que apareci na cena com ideia mirabolante. E de Recife para o mundo, é o lema da minha gangue. Vou cumprir com minha palavra porque eu sou cabaão. Canalizei minha revolta e levantei o meu nome. Vou passar, deixa eu te contar, já cogitei desistir, eu já pensei em parar. Tentei fazer faculdade, mas não gosto de estudar. Eu tô virando no drive, tô driblando esse otário. Eu já tive empresário, mas eu virei sócio dele. Tô nas ruas da cidade, conhecem Anderson Neyce. Eles são todos iguais e eu sou diferente mesmo. Preto alto, tatuado com a camisa do Cruzeiro. Tipo nascendo e pura e hoje sou o primeiro. Tipo abri uma gravadora e locado e maloqueiro. Escrevendo minha história e aprendendo com meus erros. Fazer com que minha correria honre a alma dos parceiros. Que minha ligação com Deus não é uma chamada perdida. Sonho das verificadas, mas gosto das exclusivas. Pela zona sul nós passa, atenção nas patricinhas. BMW sem teto e o rosto sem risadinha. Tentou usar o Sharingan, eu acho que tava vencido. Meu poder é muito forte e te deixou enlouquecido. Ela tá me dando mole durante a semana inteira. Um arroba nos stories, eu te transformo em blogueiro. Eu já tive empresário, mas eu virei sócio dele. Todas as ruas da cidade conhecem Anderson Bailey. Eles são todos iguais e eu sou diferente mesmo. Preto alto tatuado com a camisa do Cruzeiro. Tô driblando esse otário que só fala, fala, fala e no final faz o contrário. Eu nunca tive empresário, então eu virei empresário. Eu nasci pra ser chefe, nunca vou ser funcionário. A minha bebê entende o meu jeito revoltado.